Frisada, linha líder colapso, 1-0, vento 1-2-0 graus, 079, registro 1-0-8. Frisada, alerta para 1-0, puxa, né, medo. fine. 118-6195. 118-9985, thank you. Salvador, Fire Tower, Argentina 1912. Full service, Silas, number 12. 19-1910, clear to 9-1-1-0, you 123 degrees, 0 to north, 20-1-0-1-8. Over 1-0-1-8, clear to 9-1-1-0, just down 1-9-1-0. Ona chama 2-5, Ona chama 7-6, frequência 2-5, Ona 2-8-35. E a primária, confirme? A primária 2-5, Ona 2-5, Ona, chama 2-5. Underground, that's 48. Clear that via Alpha. Report at Juliet. Clear taxi via Alpha. Report by Juliet. That's Tina 1-9-1. 0 Ricky, taxi way Juliet. Continue taxi until gate 11 via Juliet, Argentina 1910. Continue taxi by gate 11, yeah, 1916. funciona. Tá autorizado Guarulhos, meio 340. Decola da pista 1-0, saída São João, transição Mótiva, controle 1-2-8, e o transponder 5014, e aguarde coordenação da rota. Nota é essa do 1-0 até Taubaté. Autorizada a resposta, 3-1-7-1. Roger, isso é a Lisa 2, o último transformador 1018. Estou 3171 para o táxi via Pátio Índia, ponto espera da 10, chama a torre. Agora, reporte na frequência da telefone, está 3171. Afirmativa, Pátio Índia, levanta a ponta, ponto espera, está 3171. Zero nine zero zero. I stand by more about 5 minutes for the people. Standing by 1-9-1-1. Livre decolagem, então zero, vento é 130 graus, 07 mais. Alta de decolagem está 3 anos, está. Decolado aos 2 anos, chame o controle em 20 decimal 8. 3-1-7-1, bom dia, 3-1-7-1. 3-1-7-1, contato radar decolado, assiste uma ação 3-4-0, foi 2-1, diga tudo. 3-1-1, vou além, acelera para 3-4-0, 3-1-7-1. Delta, Oscar, Kilo, Lima, Uniform, Baku Transition. Departure frequency 120 decimal 8, and this call code 5024. Sierra Golf Romeo, then flight plan group, runway 45 to 10, right turn, 1 4, W transition, departure frequency 1 2 0 0 8, and 4 4 2 0 Argentina 1901. Roger, 5024. The jump is already back to school. Report for pushback and set up. I will report for pushback and set up. ИВЛС, Кумы 18, Маутин, это в общем, что было на Лукуэзу. Алюзуйте. Chama a pessoa da BN no norte do Small Talk. Bem, bom dia, Chané 625 no Overton. Chané 625, boa. Autorizado por pouso na 110, vento é 120 graus, 079. 7-1, chama o céu para Recife. 125-1, tá no 2835. Xerena 2800 no solo aos 3 anos. Taxi via Alfa, reporte na Juliette. Taxi Alfa, quando a Juliette. O Xerena 2800 já temos aqui o portão, é o 02. Eu sigo via Alfa e Juliette. Identificação, 16 dias para 2 e 6, o último que eu estava ali, 1 a 0, 1 a 8, chegada completa.